Son13dismoral.com.br. Ela tá louca. Ela fica louca empinando o rabetão. Tomando whisky puro energético, canal. Ai, ela fica louca empinando o rabetão. Tomando whisky puro energético, canal. Vodka. Gin. Toma gin, toma. Toma gin, toma, toma, toma gin, toma. Toma gin, toma, toma, toma gin, toma. Toma gin, toma, toma. Misturando a zorra toda, ela sabe que não aguenta. Toma gin, toma, toma gin, toma, toma, toma gin, toma. Toma gin, toma, toma, toma gin, toma. Toma gin, toma, toma, toma gin, toma. Toma gin, toma, toma. Ela sabe que não aguenta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ela sabe que não aguenta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ela sabe. É quarto de pegada, negona. Empinando o rabetão. Tomando uísque puro energético, que não. Ela fica louca empinando o rabetão. Tomando uísque puro energético. Vodka. Uísque. Ela toma, toma, toma, toma, toma. Tequila. Vodka. Gin. Gin. Toma gin, toma. Toma gin, toma. Toma gin, toma. Toma gin, toma, toma, toma gin, toma. Toma gin, toma. Toma gin, toma. Toma gin, toma. Misturou a zorra toda, ela sabe que não aguenta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma.